6315, decolado aos 43, chão controle 1, 9.8, bom voo. Plano 9.8, grato, janela 6315. Juliette, vão 966. Para loja 66, autorizado o ingresso para tiro na posição 01. Márcio 01, vão 966. Tráfego Salvador, muito boa tarde, é o Gol 2017, descendo da Oscar para a Ilhéus. 17, pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola pista no zero, primeira curva à direita, desvio de saída da El, após Coral, Golfo 677. Altero plano, conforme Yankee, 065, prossegue destino. Transponda 5540, controle. Em 1198, Gol 2017. Sente, autorizado Ilhéus, o nível 240. Decolagem pistão no zero, curva à direita, na Dael, Coral, após a primeira via Golf 7677, conforme plano. Transponder 5540 e o transponder é controle 198, Gol 2017. Correto, que seja menos. Já produção, não foi? Chamado. Abonado, diversamente, chama para o táxi. Isso é aquela autorizada do táxi inicialmente, saída do pátio 3, reporta. Torre com aquele cordial, boa tarde, com a Passego Vitor, Índia Júlia. Torre Índia Júlia, condições de seguir sem reduzir? Afirmo. Reporte em Rimar, Vitor Índia Juliette, vertical da Rimar. Reportará em Rimar, Júlio. Gente, chama o táxi. Eu vou dar um Vitor Filo Delta, mantém a posição. Tirei minha 142, mantém a posição no 05, observa somente a aeronave de pequeno porte, pátio 3. Após o menos será autorizado. Vamos atenção agora, 6-1-4-3. Vitor, agora você é autorizado em Grato Pationa, após Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama a torre, 1-1-8-9-5 para cruzamento no 7. Hoje é solo Salvador, boa tarde, é o Gol 6-5-9, sempre da informação ótica para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Sim, a gente confere, agora são minuto 4 para a série dela e Zerubi. Aguarda. Fala intenções? Romeu, a transição com muito ruído. Siga via litoral, chame novamente do farol de Itapuã. Passou a rimar o Índia Júlia. os tráfegos já na curta sinal. Aproxime e aguarde, estimado 2 minutos. A Índia Juliette, livre pouso no 7, vento no 30 graus, com 9, altímetro no 0 no 6. Livre 97, com 0 no 6, Índia Juli. Aproxima para 35, aguarde autorização para pouso. Estou antes da Quebec, aguarda. Interceptando o 7, pronto. Colo informador, boa tarde, Oxané 6321, posição meia dúzia para posicionamento. Frequência livre estacionária, Vitamina Juliette. 321. Serra Romeu, informa a parte após o pouso. Vocês deixam livre a entrada da Lima? Pessoal da Quebec. Bom, afirmo. Afirmo. Solo, chama 6321, na posição 62, para puxar na minha. 6321, autorizado no 62, chama ataque. Autorizado, chamando para o ataque, 6321. Para o ataque, chamando 6142-159-JB-3030, São Gonçalo da Maranhão. Transante para o AB novamente, chamando 159-159. Eu sou 6142. 3154, GV pouso no 10, vento no 30 graus com 19, altímetro no 0 no 6. Cuidado, pouso na 1H, 3154. Lima, Kilo Zulu, livre cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, Sol 121, décima 1. Segue para o 4-5, Charles Serra Romeu. Tá, passa para Mike Romeu, para o Siga. Negativo, Mike Romeu, Alfa. Novamente, olha do plano. Thank you. Tenente, vamos entrar em coordenação, só um minuto, Michael Wolf. Correção, Vitor Kilo Delta, na escuta. Já presente, está autorizado o cruzamento, agilizando, passar para a gente. João, cara, 999. 6143, rapaz, Airbus na costa final, ele mantém no zero. Airbus, ali, mantém no zero. Eco Delta Fox, segue na final da 17, aguardando autorização para pouso. Pronto. Charlie Mike, João Durval, só um minuto, cópia. O número 59, Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia. Cruzeiro Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Ela e da Irumi. Transponder 5546, controle 119.8, voo no 659. Autorizado, Galeão, nível 360, via rota, plano de voo, Tamper November 857. Decola pista 10 com curva à direita da Ela e da Irumi. 5546 no transponder, controle de saída 119.80. Correto, cotejamento tinha aproximado 09. Contará quando pronto para pushback, acionamento da posição 09. Gol, pelo meio 59. Alô, Xanha 632, onde está pronto para o saque? Temos 1-1-2 a bordo. Gente, conforme a autonomia alternativa, autorizar o ataque Patiô no Índia, com espera pista no 02, 1-1-8-9-5, quem negar, 1-0-9. Então, só indicando a Atena Goiânia e autonomia de 03-9. Então, ataque autorizado via Pátio, Alfa, até, perdão, Pátio, Índia, Bravo, da Ponte Espera da 1-0. Ajuste 1-0, 5, Ocean, 63, 2-1. Correto. Gente, Alfa Tango Lima, aqui no Zulu, San Lima. Autorizado o táxi de Apache 1, após Índia, ponto espera pista 10 torre 1-1-8-9-5. QNH 1-0-9, retaguarda do Airbus da Avianca. Gente, eu sou a Gilete Serra, presente autorizado seguir para 17 com base pela direita, agilizando o reporte base para final. Agilizando, autorizado o cruzamento 3 da 1-0, reportará ingressando base para final da 1-7, o Hotel Gilete Serra. 154 livrou, autorizando o táxi Alfa, bater a posição antes da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, na 354. Chamei 1142, decolado 156, chame controle 119.8, bom voo. 98, graças, boa tarde. Esse agora é só o minuto copy número 2. Gente, azul 4065, mantém a posição. Pessoal, na presente, estou autorizando ingresso, partindo posição 05, tráfego já ultrapassado. Passagem 065, coordenando com a equipe de solo, após passagem do pequeno tráfego na sua retaguarda, autorizada por chama táxi. Faz o tráfego na retaguarda, autorizado o chama táxi, faz o controlamento. Alfa Charlie Mike, apenas confirmando, a Rádio Alemã de saída para João Duval seria 344, ideal, vamos? Rádio Alemã 321, ponto 0 no 0, pronto. Rádio Alemã 321, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, como 0 na. A linha decola da 1-0, Rádio Alemã 321. Cola 7. Primeira vai para Fuxa, 2097, da Gol. É o 201798. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Alfa Charlie Mike, Proscópio. Ah, do João Duval, Felipe Santana, com fome rota, plano de voo, nível 060. Decola 17, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Momo, TCT. Transponde 5537, controle 119.8. Mike, 1-7 a pista, né? Gente, apenas um POV para transferência de comunicações. Torre 1-8-9-5, vamos. Serra Solo 00, frequência livre estacionada no Prat 4. Solo Salvador, boa tarde, Papa Romeu de Julieta Paulista. Confirma. Papa Romeu Juliette Alfa Vitor. Aracaju. 1-8 Zulu, só um minuto para a cópia, é a preparação da Conde, é 1-7 a pista? A pista, 1-7. Fátio? Aero está. Sim, só um minuto, cópia número 2. Táxi 465, cadê o 1-1-7, Beirão Preto com 450. Qual o problema, o azul 4065? 1-1-7. 19-8, chama 6321, boa. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3560. Boa tarde, TAM 3560, livre pouso no 1-0, vento 1-2-0 graus com 0 nós, altímetro 1-0 no meia. 1-0-1-6, autorizado pouso na pista 1-0, tá 3560. Firma? Por favor, a frequência da torre vai estar operando em 1895. Firma 1-1-8-1-9-5. Ok, obrigado. Loda 097, site supervisado via site ainda, no ponto de espera chama torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0 no meio, bom voo. Site ainda, ponto 0-2-9-5, ajuste 16, obrigado, boa tarde. Autorização do 281? É o próximo, Passaredo. Só um minutinho. Uma cruz do louco, azul, posto de tração na força ali, mantendo o zero. Foi hoje, Sané 6326, boa tarde. Sané 6326, com essa aproximação, a voz pista livre. Fazendo pista livre, quer dizer. 560, eu falo 03, direita, 121, décima 1 no salto. Direita, 121 no cono, tá? 3560. Reporta após o pouso pássaro no cruzamento do eixo. Gente, obrigado pela informação. Tive de sair da Momo, transição para a TAP, Whisky 42 0V após conforme a rota. Atena 5553, controle 119, decimal 8. Correto, ok, tô ciente, cumpre a restrição inferior da carta. Decolagem CNM V2000, aguarde pista limpa. Pista limpa, você vai ver. Comandando Lima, que usou autorizado decolagem no zero, vento no 20 graus, 9 nós. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3560. 560, boa tarde, táxi via Alfa, chamando Sra. Juliette. Táxi via Alfa, repórter Sra. Juliette, 3560. Ok, Papa Romeu, Juliette, Alfa Vítor, autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 97, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 199, decima 8. 0 graus, 09, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, 10, 10, 10. 0277, Conde, 119, decimal 8. 119, decimal 8, confirmando na área está? Afirmo, na área está. É, saneamento táxi ecológico à torre, agora 118, decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. Graças a torre, 2, 4, 5, 5, 5. Trabalho. 6227 para o Galeão, só um minuto, cópia. Na MP26, no solo ao 06, libera a direita, 1-2-1-1 no solo. 18, na esquerda dele. 2-1-1. 2-1-1, já. Alfa Charlie Mike, estacionamento, vaga baixar. Aciona o chame pro táxi, Alfa Charlie Mike. Corre, papapá, Alfa Charlie Mike, tracionamento, vaga baixar. Aciona o na baixa e chame pro táxi. Acionado, mapa pro táxi, Alfa Charlie Mike. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Pouso autorizado pistão no zero, agora 097. Zero via Juliette, portão 4. Via Juliette, autorizado para o portão 04, tá 3560. Livro 8, né? 6326. Boa tarde, eu sou na 6326. Via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, que é o Juliette. Boa tarde, gol 1884, informação Oscar, autorização para Aracaju. Gente, gol 1884, boa tarde, mantém a escuta número 2 para a cópia, para a saída PUCA. Guardando PUCA na 6, botão 884. táxi Gol 1659, está com 180 a bordo. Tem 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna com fim. Gente, Gol 1659, táxi autorizado via Pátio. Mantenha através do gate 612, a ponta de espera da congestionária, a fim de evitar que trave o pátio. Ok, segue tá, vai se mantendo através da posição 612, o Gol 1659. Uno solo. 201, obrigado. Sinai 62, corrija, Sinai 63, 26, via Juliette, portão 2. Juliette, 02, obrigado. Volo 097, táxi autorizado via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, se puder te manter. Pista 10, vento no 30 graus, 99. Chegado, autorizado por 1-0, vento 1-3-0-2-49, você sairia 5-4-7. 3 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Alfa Charlie Mike, chama o táxi. É com 3 autonomia, alterna Salvador para o táxi. Autorizado o táxi, chame na redenção para ingresso, papá, Alfa Charlie Mike. Autorizado o táxi, vai chamando a intercessão de ingresso. Como recebe, cara, o Alfa Charlie Mike? Agora 5-5, antes saiu o ininteligível com a transmissão Alfa Charlie Mike. Pegue táxi via Pátio até o ponto de espera da cabeceira 10. Torre, opera em 11895 e o ajuste no momento é 10-16 para o Gol 1659. Faz o pouso do mesmo ali, mantém se preparando, pistão 10, azul 4065. Faz o pouso, vem mantendo 10, azul 4065. 0, decolagem da pista 10, curva à direita, perfil de saída Dael, lenda após voa DCT Irumi, intercepta Upper November 857, voa após conforme a rota. Aciona 5564, controle 119, decimal 80. Porta pronto, portão 10, Xené 6227. Papa Romeu, Juliette Alfa Vita. Gente, mantém a posição, o Gol 1097. Funcionário pronto para o táxi, Juliette Alfa Vita. Autorizado o táxi, suporte na interseção para ingresso. Autorizado táxi para a próxima intercessão, ingresso, bilhete oposito. Nossa aérea 5947, no solo azul 2, quando pode liberar à esquerda na hotel? Gente, libere então na hotel, à esquerda, utilizando o Força Aérea 5947, reporte pista livre. Obrigado, Capitura 35, tá pronto, ó, para ter mais. Alfa Charlie Mike autorizado o decolagem 35 após a decolagem curva esquerda na saída Momo. O Alfa Charlie Mike, vento 120 graus, 109. Seja autorizado o decolagem, mantém a saída, esquerda Momo, o Alfa Charlie Mike. Será 5947, frequência de reacionar. O 4065, autorizado decolagem, pista 10, vento 10 graus, 109. Iniciando 4065. Foi Salvador, boa tarde, com 2097, ponto de espera pronto, com 0. 2097, mantém ponto de espera. Cana 5554, controle 119, decimal 8. Foi 30 Aracaju, decolando da 110, primeira esquerda, Pucajama, fala direto Aracaju. 5554, transponda 198, controle 1884, puxa, treinamento na 11. cara. Alfa Romeo Juliette, Alfa Vito. Autorizado ingresso, pista 5,35. Alfa Juliette, Alfa Vito. Lucente, a linha Lucente é fonte próxima. Fala para Alfa Charlie Mike, vehicle 9-4, controle 1-9, decima 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde, até mais. Azul 4065, decolou azul 4, controle em 1198, bom voo. 19-8, obrigado por ser isso. Azul 4462, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9 mais. Autorizado pouso, pista 1-0, azul 4462, baixado trabalho. Uma 097, após passageiros autorizado. Via Juliette, portão 09. Após passageiros, Juliette e portão 9, vou 1097. Mike Romeo Alfa, cópia. Alfa, autorizado, grupo de Zulu, Amélia Rodrigues, decolagem com pronóstico em coordenação com a torre, 1 no meu pés. Acena 0135, controle 1-9, decimal 8. Qual o problema com o meu alfa? Okay, pressionamento, o início da decolagem 1-8-9-5, ajuste no 0-1-6. Boa tarde, alfa, então, meu alfa, se olha no baixo 3, aguarde para decolagem, forma um tráfego pousando agora da azul. Como é alfa, condições de decolagem imediata agora com o Pronorte, sem evitando sobrevoos de aeronaves e pessoas? Estou acionando agora, mas eu vou decolar. Cliente, aguarde para a decolagem, então, aguardando o Michael Alfa no Pátio 3. Salvador, Juliette Alfa Vito, da minha aeronave 1979. Cliente, aguarde para a decolagem, Juliette Alfa Vito. Azul 4462, no solo azul 7, direita, chame o solo em 121, decimal 1. 1211, azul 4462. O azul 2715, estabilizado no ILS e o 7 milhas. Tente aguarde pista livre, azul 2715, informa o tráfego da Gol, alinhado agora na cabeceira, aguardando pista livre. Gol 2097, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-09. Teve decolagem, pistão 1-0, gol 2097. Ok, após o aeronave 9, autorizado, parte índia, com 0-18-95, 1-0-6, 1-8-8-4. Sola azul 4462, ingressão na alma. Boa tarde, azul 4462, táxi em frente, mantenente da Juliette. Em frente, mantenente da Juliette, azul 4462. Gente, mantenha e aguarde o Michael no alfa. Decolou aos 1-8, chame o controle agora em 1-9-8, bom voo. 19-8, 2-0-7, bom. autorizado pouso, pistão no zero, vento, ou no zero graus ou no zero mais. Certo. Dia Bravo, reporte final em março. Final 462, pode prosseguir? Não tem espaço suficiente, mantenha antes da Juliette, o previsto é o número 3. Mantendo antes da Juliette, azul 4462. Azul 4462? Mantenha a posição. Mantendo, 4462. Boa tarde, Jornal 6314, final pista 10, trem embaixada e checada. Jornal 6314, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sim, Jornal 6314, confirme o vento. Confirme? Confirme o vento, por gentileza. 10 graus, 10 nós. Obrigado. No solo 20, direita 121, decimal 1 no solo. Solo 21110, azul 275. Lumija Bravo, vento no aeródromo 1-10 graus, 10 nós, quem é H10 no meia, reporte no solo, Lumija Bravo. Contaremos solo Bravo. Canela 314, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado pouso, pista 10, Canela 6314. 3, 4, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, Romeu Juliette, Alfa Vito, autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Juliette, Alfa Vito, decolagem 09. Aqui é o Romeu Alfa, condições de decolagem imediato, comprou a norte, sem interferir com aeronaves e pessoas, formando uma aeronave aí da Azul parqueando no Parque 3. Tá visual também, eu passo na retaguarda. Pode estar autorizado a decolagem de imediato? Afirmo, comprou a norte, afirmo, autorizado. 120 graus, 10 nós. Iniciando, Alfa. Solo, solo, vai com o meu Alfa. Com o meu Alfa da presente, segue comprando o pedágio, aguardando transferência para o controle, Salvador. Pedágio, qual dele, senhor? Aguardando transferência para o controle. Pedágio do Litoral Norte, o Romeu Alfa. Acerto. Tá prosseguindo pro lado rotatório, mais pro Alfa. 4462, via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, azul 4462. Vitor. quadro 1211, Saulo. Câmbio Alfa, chame da presente agora o controle Salvador em 119, decimal 8. Michael, meu Alfa. 198, chamará Michael, meu Alfa. Oxenai 63, 14, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 612. Informa o tráfego se afastando na zona nordeste, não interfere com a sua decolagem. O mesmo está cruzando agora a 4 mil pés. Está autorizado a decolagem, pistão no zero, vento, ou no zero graus ou no zero nós. Teve decolagem, ou no 659, graças. Salvador, Oxané 627 para o TAC, 118 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. 3:40 de autonomia, autorizado o TAC, parte 1 no Rio, já pode esperar a pista no 02, 11895, QNH, 1016, Oxané 627, confirma o frente para ver. Realmente 118, autorizado o TAC, já pode esperar, 118,95, via Índia, parte 1. Saiu 2231, após a decolagem, mantenha pro até 3 mil. autorizado a decolagem no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Tenta pro até 3.000, passaria 2-2-3-1 autorizado. Torre de Salvador, Papa Romeu, Novembro, Romeu, Novembro. Papa Romeu, Novembro, Romeu, Novembro. Que legal, 0 no meia. 1-1-0 graus, 1-0 nós. No vento, agora de pista livre. Novembro, pista livre, Romeu, Novembro. Torre, boa tarde, gol 1-8-8-4, ponto de espera, 1-0. Gente, gol 1-8-8-4, mantém o ponto de espera. Mantém 1-8-8-4. Tango India Bravo, prossiga. Vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Romeu Novembro. Passarei 2231, decolou 30, controle em 1198, bom voo. 1398, passarei. Autorização 370, Campina Grande. Boa tarde, Gona 966, mantém a escuta aguarda. Andando, 966. Gona Novembro, acho que hoje cobra. Cruzado, Salvador, Salvador, vou local, decolagem da 97. Após a decolagem, curva direita, ingresso corredor axé, aciona 0122, controle apere 1198.95, corrijo, 1198.8, torre 1198.95. Problema, acho que eu aqui, por gentileza, quantas novelas de transmissão saiu muito chiada, não consigo copiar. Salvador, boa tarde, o nome é 20 da Gol, estabilizado, Campo Avispa. O nome é 20, continua a aproximação, aguarde que está livre. Guardando, o nome é 20. A transmissão está sendo intercortada, não estou conseguindo copiar todas as informações. Por gentileza, faça um check rádio e entre em contato de novo para efetuar o cotejamento. Papa Romeu, Novembro, Romeu, Novembro, no solo aos 3-2, libere a direita, 1-2-1, decimal 1 do sol. Novembro. A escola comprou a sua coordenação 14, acionado 0137. Torre opere 1-18-95. Romeu, Romeu, Novembro. No 0, gol, no 620. 5.016, no último gol. Dami já bravo, prossiga. Já deixou pra decolagem, também já bravo. Então, podia confirmar o solo? 1-2-1-1. Grato. Decola então pra... Decola da 17, curva esquerda, corredor forte no meu pé, final 0-1-2-2. Visual com o Boeing da companhia na final? Afirmo. Após o posto mesmo, ali mantenho no zero. Após ali, mantenho no 8-8-4. Salvador, boa tarde, tá presente. Para Guarulhos, quanto nós. Papa Romeo, November, Romeo, November, prossiga. Fala, táxi, 45. Chama antes da Juliette. Agora. Tá, 3155, número 2 da Guarda Copa. Guarda Copa. Salvador, uma boa tarde, China 6327. É 6327, número 3 da Guarda Copa. Guarda, China. Bono 966, autorizado Campina Grande, nível 370, via Verdun 1-0. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfil de saída Pucca, transição Zipar. Aciona 5020, controle 1-9, decimal 8. Autorizou 370, Campina Grande, apesolou 10, decola da 10, curva à esquerda, Pucca, Zipar, 5020, transponda 198, bom 966. Correto, Colonel 966, chama pronto, porta 1. Ele já está pronto no 1, bom 966. É autorizado, chama o táxi, Colonel 966. Autorizado, é bom táxi, 966. Para Juliette, November. November é Romeu, November autorizado, via Juliette, contornar o terminal passageiros. Após prosseguir via Lima Mike, na Quebec, mantém a posição, chama 1-8, decimal 95 para o cruzamento até o Pote 5. Gente, Papa Romeu, Sierra November, Vitor, mantém minha escuta guarda-copa, é o número 3. Fala Salvador, 620, ligou na Alfa. E Alfa, chamante da Juliette, gol na 620. Da Juliette, 20. Sierra November, Vitor, como recebe? Ponto espera pronto, poxa, né? 627. Gente, mantém ponto de espera, 6227. 6227, vai manter. Dia Bravo, está autorizado decolagem, tango Dia Bravo, na RMAR, vento 120 graus, 10 nós. Quem negar no 0 no meio, repate fora do solo, Papa Romeu, tango Dia Bravo. Um baile para o 44, após conforme, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda Motte, com perfil de saída, aciona 5-0-1-1, controle 1-9, decimal 8-0. Decolou aos 37, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 6-2-2-7, decola de imediato, tem que ser autorizado. Gente, a aeronave já passou externo. Mantenha o ponto de espera, você não é 627. Eu já bravo, mantenha a presente setor aguardando para cruzamento e forma o tráfego agora na final da pista 1-0 para pouso na... em Salvador. Sim, tio, vai via Juliette, portão 1-0. Via Juliette, portão 1-0, portão 620. Utiliza a cabeceira auxiliar, não interferir com a sua aproximação. Afirma de Hotel da Teltana, curta final com o trem baixa casa. Está autorizado o táxi depois da interseção para ingresso. Romeu November, está na margem para o cruzamento da direção. Autorizado o cruzamento da pista, reporte de Ivano no 45, Novembro. Novembro, autorizado. Câmbio de Bravo, a retaguarda do tráfego na curta final da 1-0, autorizado o cruzamento, reporte eixo livre. Autorizado, entre 7-5, Câmbio de Bravo. Câmbio de Bravo, então, prossegue com cautela para o 45 sem interferir com a aeronave na curta. Sem interferir, Câmbio de Bravo. Tráfego na curta, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após o close, ali mantenho no zero. Mantém, o CNM é 267. Asmene, saque se direita, via Índia, ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste no zero no meio, bom voo. 26, saque via Índia, ponto de espera 1895, boa, bom, 966. O CNM é 327, cópia. Prossiga. Tango de Abravo ciente, está autorizado prosseguir para o PAT 5. Apenas informo que tem uma aeronave prosseguindo agora, parqueando no PAT 5. Reporte visual com a mesma, o Tango de Abravo. Tango de Abravo, Tango de Abravo. Pro November, na frequência? Sim, ativo. Como helicóptero prosseguindo para pouso na, no PAT 5, o Rano November. November. 98, com 2, a Xenema 327. Correto, o Xenema é 317, aborda pronto. Pushback e acionamento. Pode, Xenema. Então, Romeu, Serra, Novembro, Vitor, confirma por gentileza o pacto e a pista que vai decolar. Alô, vai matando desde que o cara está no Bruno, zero na Delta, para o pacto 3. Cruze Alfa, via Kilo, até o pacto 3, Vitor, te aleteu. Alfa, Kilo, pacto 3, desde que o cara está. Bom, já é 9h20, pronto, cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 280, decolagem pistão na 7, curva direita, perfil de saída arbora, leva após conforme a rota do plano. Aciona 5456, controle 199, décima 8. Serra November Vitor, cotejamento correto, acionamento táxi e decolagem 1-8, decimal 95, ajuste na 0, 1-6, bom voo. Meia, Lima, tem 1-0, se preparando. Lima, tem 1-0, 966. Boa hora, boa tarde, aeroporto, Valkyrie 51, final runway 21. Portugal 021, continua your approach, wait for no evacuate. Portugal 021, Alpha. Ele approach, airport, Portugal 021, Alpha. Canem 6227, decolou aos 42, controle em 119, décima 8, no voo. 19, obrigado. Tiana chegou pro taco, Sierra 9000. Autorizado decolagem 1-0, vento no 30 graus, 1-0 norte. Decolagem 1-0, 9-6.